O programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo. Não visa atingir qualquer pessoa que expresse e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Podemos. Estamos começando mais um QN News. Hoje, segunda, dia 22 de abril de 2019, estamos partindo agora para a segunda metade de QN News dentro de um parâmetro de 100 QN News. E a notícia dessa vez, Bernardo? Macri anuncia congelamento de preços. Olha aí, olha aí. Vai dar certo. Nunca deu certo em nenhum momento da história. Será que não deu certo, rapaz? Sempre deu certo. Claro que deu certo, né? Eu lembro... Fala uma vez que deu errado. Não lembro de cabeça. Fala uma vez... Não deu errado. Mas sempre dá certo congelar os preços. Sempre. Sempre, sempre. Pô, fizeram isso com eletricidade, fizeram isso com combustível, deu tudo certo. Fizeram isso com a cabeça do Aldir. Inclusive tá congelado até hoje. Então, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Vamos lá. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. QN News agora está também na plataforma do CastBox, um agregador de podcast que visa ser o YouTube dos podcasters. Além de permitir que você ouça todos os seus programas favoritos em um mesmo lugar, permite que você hospede o seu programa gratuitamente. A interface é simples, intuitiva e repleta de funções que só o CastBox te oferece. O link para a plataforma está na descrição. Então, no dia 17 de abril, o presidente da Argentina, o Mauricio Macri, o Mauricio Macri, que tinha como base de sua campanha o liberalismo econômico, anunciou que irá congelar os preços de 64 produtos alimentícios, energia elétrica e passagem no transporte público. Caralho! 64 produtos alimentícios? Aham. Porra, esse é sacanagem. Muda os alimentos ao invés de congelar o preço. Muda os alimentos. Pô, começa a comer terra, verme, não sei, mas não faz isso. Vai dar na mesma. Mano, o negócio de congelar o preço, eu vou falar aqui, mas tipo, funciona entre aspas por tipo um ano, dois no máximo. Estourado. No máximo dois anos. Só que eu vou explicar aqui que as eleições... é esse ano. Sei. Então, né, você pode ver aí que o nosso querido amiguinho Macrizinho... é sagaz. Ele tá de olho nas paradas aí. Tá dando uma de Sarney nas eleições de... Qual que era o ano das eleições? Era 87. Isso, 87. Se chama sagacidade. Ele sabe que é uma merda, mas ele vai fazer pra, né... Ele literalmente tá fazendo a mesma coisa que Sarney. Cara. Ele aprendeu na escola sarneísta de política. Ele não é nem de economia, é de política. Porque isso é safadão. Pois é. Então, o objetivo da medida, segundo o ministro da Economia, Nicolás Dujovne, eu não sei de onde é que vem essa porra desse nome, mas é Dujovne, é aliviar o fardo que os argentinos estão carregando. Nossa! Vai resolver todos os problemas agora. O fardo vai ficar infinitamente menor. Não vai ter fardo. Porra. Não, ele não vai diminuir, só vai parar de crescer. Essa ideia. Você vai ver onde ele vai sair. Vai sair para outros lados. Você vai ver, isso é outro. E afirmou que o congelamento, ao contrário das administrações passadas, não tem como objetivo controlar a inflação. Não. Pra quê, né? Jamais. Tá congelando porque é gostoso congelar. Quem congela é gostoso. É porque eu tenho satisfação em congelar preços. O cara tem um fetiche por congelar as coisas, tá ligado? Por que não congelar os preços? Caramba, é realmente não que inflação... É. Não é que não cria. O objetivo dele não é controlar a inflação. Não mesmo. Nunca. Né? É, afinal, a inflação da Argentina nem tá na casa dos 40%. Tá tranquilaço. Deixa eu ver. Vamos checar aqui. Ao vivo, quanto é que está a inflação argentina? Os últimos 12 meses, a inflação argentina passou dos 50%. Aê! Porra! Caralho! Tá muito bom. Melhor de tudo é o governo, que nem quer controlar isso também. Né? Muito melhor. Não, mano, ele tá tentando fugir das críticas. Tipo, ele vai falar, mas isso aí vai dar merda. Não, mas eu não tô querendo controlar a inflação. Não. Não fazer merda nunca foi meu objetivo. Que satisfação aspira. povo ficar feliz. A medida conhecida por funcionar a curto prazo, como a gente já disse, mas falhar miseravelmente no médio e no longo, porque é tipo, quando você, vou explicar aqui, quando você congela o preço, você congela a inflação. É. Só que na verdade você não congela a inflação. É. Você faz parecer que a inflação está congelada, mas ela está crescendo. Uhum. Isso quer dizer que quando você parar de congelar, porque vai ter uma hora, se você continuar congelando, que o preço para você produzir o produto é maior do que o que você pode vender, então você para de produzir. Isso, então vai ter uma hora que você vai ter que soltar essa inflação. Vai vir toda ela acumulada do tempo que ela passou congelada. É tipo... Vai explodir. Exatamente, é tipo uma bolha de chicletes. Você vai soprando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Aí vai enchendo. E você para aquela bolha. Em vez de você assobiar, você tá enchendo a bolha. É, aí, beleza, estabilizou a bolha na boca. Aí bate um ventinho e ela estoura. Pum. É mais ou menos isso. Não é nenhum ventinho, por exemplo, na Venezuela, a crise alimentícia que deu, foi porque um dos motivos, né, tem vários... Um dos motivos foi porque o governo congelou os preços. Sim. Até o momento em que o preço para você produzir era maior do que você podia vender. Então as pessoas simplesmente pararam de produzir comida. É, exatamente. Então é aquilo, né, gente? Sempre que vocês ouvirem políticas de congelamento de preço, vou congelar o preço do gás, vou congelar o preço do combustível. É muito raro. É uma chance de dar muita merda, é. E aquilo... Só em casos muito específicos. Talvez o Bernardo falou que tipo, dura durante 2 anos. Mas nesses 2 anos, vai ter algum outro lugar que esse dinheiro pra poder manter essa parada tá sendo comido. Então é meio que... Não, é uma merda. Eu recomendo que os nossos queridos ouvintes e assistidores, nossos inscritos, eles olhem o nível de inflação antes de 87 e pós-87. Pra você ver qual que é... O tamanho dessa bolha que estoura depois. É uma bosta. E tem essa medida tem como foco as eleições deste ano, que vão ser em outubro, porque é você congelar gera uma parada no aumento dos preços. A galera fica, que legal! Então a pessoa tá tipo, caralho, o preço parou de aumentar, show! É, esse cara tá é aumentando foda. Todo dia, agora parou, show, beleza. Esse cara é foda. 1000 graus, né? Congelou. Foi o que aconteceu com o Sarney. Tava todo mundo achando que o Sarney... A galera leiga no assunto, tava achando que o Sarney tinha resolvido o problema. Os preços pararam de aumentar. Então, beleza, agora é a sua economia estabilizar. Só que aí passou as eleições de 87, o Sarney deixou... Ele descongelou os preços. É isso, basicamente. É. Porque ele só precisava congelar até a eleição. Sim, é muito perigoso, cara, essa prática de congelamento de preço. Porque não resolve na raiz o problema, tá ligado? E quanto maior a taxa de inflação, mais rápido vai estourar e mais violentamente vai estourar essa bolha. E o pior de tudo é que as pessoas comuns, o povão mesmo, não manja que congelar preço é uma merda. Pois é, congelamento de preço é normalmente tratado como uma medida populista. Exatamente. Porque ela não resolve o problema, mas ela agrada o povo. Não, é tipo, você tá com uma pequena diarreia, aí pra resolver alguém tampa o seu cu. Só que aí depois de, tipo, 5 anos com o seu cu tampado, você vai abrir, vai sair toda uma barragem de mineradora. Essa analogia foi incrível. E essa medida é importante para o governo Macri, porque o governo tem sido visto como, não, talvez, não sei como incompetente, mas, tipo, ele não cumpriu. Porque o Macri, ele foi eleito para resolver a crise. E ele, na verdade, piorou a crise. Não deu certo o que ele fez. Então ele tá tentando dar uma ilusão pras pessoas que tá melhorando pra tentar conseguir as eleições de 2019. Cara, das ilusões, essa é a pior ilusão. E, como dito anteriormente, essa medida foi muito usada pelas administrações desenvolvimentistas do passado argentino, especialmente a administração Alfonsín e Cristina Kirchner, que era amiguinha da administração Lula e Dilma. Que é incrível. Ambos atacadas por Macri em sua campanha eleitoral. É incrível. Realmente. E lembrar que a Argentina era símbolo de desenvolvimento na América do Sul. Foda. Quanto? Década de 30, né? É. Ah, e também é fácil, porra. O Brasil era um mega símbolo da América do Sul. Há quanto? Na primeira metade do século XIX. É, mas eu sei, mas é que, tipo, deve dar uma sensação... Tem quase 100 anos. Dá uma sensação muito ruim se lembrar que, tipo, era visto como um país de primeiro mundo na América do Sul. É, tem quase 100 anos, porra. Dá pra fazer muita merda. Mas tem gente viva aí, daquela época. Criança que nasceu em 33 tá vivo, velho. Eu lembro quando a Argentina era o sonho de todo brasileiro. E eu só gostaria de dizer que Macri é tigrão nas eleições e tchutchuca no mandato. Com isso a gente encerra esse episódio incrível. Nenhum comentário político, zero de comentário político. Zero. Sempre 0%. Eu sou estatístico, eu posso dizer. A tendência de comentário político nesse programa tende a zero. Margem de erro de 5%. E quando é um comentário político, normalmente é com um intenso nível de sarcasmo, você não sabe quando é uma acusação e quando não é uma acusação. Exatamente. Então é muito difícil. As pessoas que concordam veem como que eu estou sendo sincero. As pessoas que não concordam acham que eu sou irônico. Exatamente. É esse o nível que a gente tem que manter sempre e eu acho que a gente está conseguindo. E é isso. E é isso. Então, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima e não congele preços. Tchau. Congele carne. Se você não for comer no dia seguinte. Justo. Ah, não congele mais de uma vez também. É da merda.